escrito no livro de Ezequiel. Abra sua boca e coma o que eu lhe dou. É a voz do Senhor, pra ele está falando. Coma esse livro que é ordem do Senhor. É doce como mel, é doce como mel. A palavra de Deus é doce como mel. A palavra de Deus é doce como mel. É doce como mel, é doce como mel. No livro de Provérbios também registra assim: que a palavra de Deus é um favo de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. E todos que a comerem também vão morar no céu. É doce como mel, é doce como mel. A palavra de Deus é doce como mel. A palavra de Deus é doce como mel. É doce como mel, é doce como mel. Numa linda visão do apóstolo do amor, um anjo desceu do céu, pra ele assim falou: coma esse livrinho que é ordem do Senhor. Depois que João comeu, ele logo exclamou: é doce como mel, é doce como mel. A palavra de Deus é doce como mel. A palavra de Deus é doce como mel. É doce como mel, é doce como mel. Irmão, a tua alma precisa se alimentar. Coma a palavra que ela te sustentará. Mesmo que no ventre ela amargue como fel, não sejas insensato, seja um crente fiel. É doce como mel, é doce como mel.